pra tocar. Birimbau de mestre Valdeiro. Eu fui na Bahia pra tocar. Birimbau de mestre Valdeiro. Pra tocar, birimbau de mestre Valdemar.